Olá, bem-vindos a mais uma análise focada aqui conosco. Hoje, a gente vai mergulhar num texto que olha para a Bíblia de um jeito diferente, né? Não como algo antigo, parado, mas como um convite bem vibrante para conhecer Deus mais de perto. A fonte é um trecho daquele material, a Bíblia, lâmpada e guia para o coração de Deus. Exato. E a questão central que esse texto levanta é: bom, como é que a gente pode conhecer o Criador de verdade? Ele sugere que, assim como a gente gasta tempo para conhecer uma pessoa, a Bíblia seria o jeito principal de descobrir o que Deus pensa, seus planos, como Ele é, o caráter dEle. Faz sentido a comparação. E o material começa com uma reflexão. Achei interessante. Sobre tentar entender Deus só na base do sentimento, sabe? Ou com pouca informação. Sim, compara com montar um quebra-cabeça faltando um monte de peças, né? E aí a Bíblia é apresentada como a revelação que viria para trazer clareza, para evitar essa confusão. Vamos explorar um pouco essa ideia. Vamos lá. O ponto de partida é bem esse contraste, né? A nossa compreensão humana, que o texto vê como limitada, e do outro lado, a clareza que ele diz que a Bíblia oferece. Aquela metáfora do céu estrelado, lembra? Difícil ver na cidade por causa das luzes. Sim, sim. Mas no campo, sem tanta luz artificial, você vê tudo. Aí o texto posiciona a Bíblia como essa luz mais forte, mais necessária na visão que ele apresenta. Entendi. E a primeira imagem poderosa que o texto busca lá nos Salmos é a do 119, 105? Ah, sim. Clássica. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. E luz para o meu caminho. O texto pega isso como uma promessa central mesmo. Mas qual é a sacada dessa diferença? Lâmpada para os pés, luz para o caminho. O que o texto diz sobre isso? Então, o fascinante, segundo o texto, é justamente essa função dupla. Não é só para iluminar o passo seguinte, sabe? O agora. O imediato. Isso, a lâmpada para os pés. Mas também a ideia dá uma visão mais ampla, mostrar o trajeto todo, a luz para o caminho. A implicação que o texto destaca é que as escrituras dariam tanto orientação prática para o dia a dia, quanto uma esperança maior num mundo que pode parecer bem confuso. Ajudando a discernir o que seria certo sobre Deus, sobre a vida. E exatamente. Pelo menos essa é a perspectiva da fonte. Interessante essa dupla função. Clarear o passo e o caminho. E o texto não para aí, né? Descreve a Bíblia como um mapa glorioso. Uhum, um mapa da história do amor redentor de Deus. E aí vem um ponto que o texto diz ser crucial. Não seria só um livro de histórias ou de regras. Ele cita Hebreus 4:12. Ah, essa passagem é fortíssima na argumentação deles. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Como que o texto liga isso, essa coisa de ser viva e eficaz, com a ideia do mapa do amor de Deus? Olha, essa passagem de Hebreus é chave para eles. A ideia de ser viva e eficaz sugere que a fonte enxerga o texto bíblico como um poder próprio, sabe? Ativo. E aquela parte, a capacidade de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir pensamentos e intenções... Sim. Intenso? Muito. Aponta para uma função de introspecção profunda, de revelação mesmo. Não seria algo estático, um documento antigo, mas algo que interage com a pessoa. Que mexe com quem lê. Isso. Revelando tanto a nossa condição humana quanto a natureza divina. Tudo dentro dessa grande história de redenção que o texto chama de mapa. Entendi. Então, se por um lado tem essa capacidade quase cirúrgica, né, de discernir intenções... Como que o texto junta isso com a outra passagem que ele menciona, lá de 2 Timóteo? A 3:16-17. Essa mesma. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. O texto até fala de um treinador, né? Como que essas funções conversam? Boa pergunta. O texto parece harmonizar isso olhando para o lado formativo, para o lado prático. Se Hebreus destaca essa capacidade de diagnóstico, de ir fundo, 2 Timóteo, na leitura deles, enfatiza a aplicação, a terapia, a pedagogia, digamos assim. Certo. Ensinar a verdade, apontar o erro, repreensão, mostrar como voltar para o eixo, correção, e treinar no caminho certo, instrução. Quase como um personal trainer espiritual, usando a analogia deles. Um treinador incansável, como eles dizem. Exato. E o objetivo final que o texto aponta é capacitar a pessoa para toda boa obra. Liga direto o conhecimento bíblico com a ação, com o caráter. Diagnóstico e treinamento, então. Faz sentido a ligação. Promovendo crescimento, resiliência. Essa é a ideia apresentada. E parece que tudo isso, toda essa exploração do texto, acaba num convite bem pessoal, né? Baseado lá em Jeremias 29:13. Sim, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E aí a leitura da Bíblia vira essa busca sincera, né? Pelo menos é como o texto coloca. Exatamente. Esse é o elo relacional que a fonte quer destacar. A promessa de achar a Deus, como está ali, depende da atitude. De todo o coração. Isso. Não é só ler por ler. O texto sugere que isso transforma a leitura de um exercício talvez só intelectual para um encontro pessoal mesmo, onde se espera ouvir a voz de Deus, sentir o amor dele e ser transformado. Por isso o incentivo prático no fim, né? Para pegar a Bíblia, mesmo que seja por pouco tempo. Uhum. Mas com essa intenção, com essa disposição de coração. Essa é a proposta. Então, resumindo, o que a gente viu nessa análise da fonte, a perspectiva que ela traz é bem clara. A Bíblia é retratada como um presente. Essencial. Uhum. Funciona como lâmpada, luz, mapa, uma palavra viva, ativa, instrumento para ensinar, corrigir e, no fundo, um canal para um relacionamento profundo com Deus. E se a gente junta todas as peças que o texto apresenta, a mensagem central que fica é que se envolver com as escrituras não é apresentado como um dever, uma obrigação pesada. Mas como uma oportunidade. Exato. Uma chance de ter mais clareza, orientação, crescer como pessoa e, o ponto que eles mais batem na tecla, ter intimidade com o divino. A ênfase está nessa natureza viva e no potencial de transformação que essa interação teria. Isso deixa a gente com uma reflexão final, que vem da própria linguagem do texto, né? Se a Bíblia é apresentada assim, como essa carta de amor que pulsa com vida. Uma imagem forte. Muito. E um meio para, segundo a fonte, ouvir Deus diretamente. Como será que a nossa abordagem para a leitura poderia mudar se a gente visse menos como estudo de história e mais como, sei lá... Um diálogo. Um diálogo contínuo, que revela coisas. Interessante. Um diálogo contínuo. É algo para se pensar mesmo.